Illinois Mustang. Zona 271, passando Zona, completa aproximação, torno da noite aproximadamente. Gente, passando Zona, aproximação 271, bom dia. Moro, bom dia, voo 271, passando zero, bastante alto. 271, pouso autorizado no zero, vento 100 graus, 039. Este voo 271. Uno 271, solo 48, libera direita, na minha escuta, Alfa Juliette 05. Alfa com quem? Alfa Juliette 05. Alfa Juliette 05. Uno 817, decolagem autorizada, 90, vento 0, 90 graus, 049. 8 no 7, decolou 49, controle 1 no 9, 8. 9, 8, 8, 7. Controle, gol no 897, na saída Arbor, passando 1600. Gol no 897, contato radar na decolagem, se mantém de 360, saída lá. 360, Arbor, gol no 897. Olha pro a Elefa da presente, da formação. Elefa da presente, não é isso, né? É, obrigado. 1897, chame Centro Recife na 260, bom voo. 260, bom noite, 97, obrigado. término.